Você está ouvindo Carretinha Quebra Tudo. Se prepara. Prepare-se para entrar literalmente no clima. Sete Mix, Carretinha Quebra Tudo. Carretinha Quebra Tudo. A partir de agora, Lucas, bota pra derreter. Carretinha Quebra Tudo. Meu beijo vai te viciar. Minha pega. Carretinha Quebra Tudo presente no terceiro festival de praia. De São José do Povo. Produção e mixagens, Gilberto é um bicho. Belezinha, então, muito prazer, galera. DJ Gilberto é o bicho. Carretinha Quebra Tudo em alto e bom som. É embaçar, é embaçar. Meu beijo vai te viciar. A minha pegada vai fazer você gamar. Abraços a todos os amantes do som automotivo aí. Eu sou o povo perfeito pra emotir. DJ Gilberto Elbi. Meu beijo vai te viciar. A minha pegada vai fazer você gamar. Embaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o povo perfeito pra emotir. Quebra tu! Carretinha Quebra Tudo. Especial Terceiro Festival de Praia de São José do Povo, Mato Grosso.